Na noite de sexta-feira, por volta de 22 horas e 12 minutos, socorristas do SIAT do Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu foram acionados para um deslocamento até a Rua C, nas proximidades da igreja quadrangular no bairro Vila Senova. O atendimento era para uma vítima de disparo de arma de fogo. Inicialmente, a polícia recebeu a informação de que duas pessoas teriam sido feridas depois de um desentendimento, uma briga entre conhecidos. No local, no entanto, foi apurado que apenas uma vítima estava ferida com um tiro no abdômen depois de uma briga generalizada. A vítima foi alvejada por um tiro disparado por um indivíduo que seria seu conhecido, porém, ninguém soube ou quis informar aos policiais de quem se tratava. Identificado como Eber Ricker de Souza Orquiz, 19 anos, o jovem foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Municipal, onde já deu entrada em óbito. Ele faleceu durante o atendimento do SIAT no deslocamento. O corpo de Eber foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Municipal e posteriormente ao necrotério, onde foi submetido a um exame de necropsia e posterior liberação para sepultamento. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.